No mundo das ruas, mais um dia foi coroado. E no inferno, o Alex foi jogado. Porque ninguém acreditou na profecia que Jesus o salvaria. E testemunho ele daria. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Gratidão por mais um dia que eu não passei fome. Eu rei o legado do madeiro. Levei a sua casa, mas um parceiro com dinheiro, sem dinheiro. Tendo a graça o tempo inteiro, mesmo no maior sofrimento, fazendo uma força pra não parar. Quando a serem dói, então e um glória, independente de lugar. Eu devo te confessar que eu não sou perfeito, sou pecador. Às vezes eu passo na lama sem querer o nome do Criador. Ó Senhor, tem misericórdia desse filho teu, que tem sua rima de arma divina para resgatar os seus que estão afogados na iniquidade. Amarras o laço da vaidade, cidade engatilhando canhão e se esquecendo da sua verdade. Século 21, essa nova geração do ódio, que perde o sangue do próximo pra alcançar o pódio. Hora da hora vem, ainda vi um dia vem, resgatar a sua noiva em nome de Jesus, amém. 8.0 na escala Richter, sério. O terremoto vai abalar o inferno. 8.0 na escala Richter, sério. O terremoto 8.0 na escala Richter, sério. O terremoto vai abalar o inferno. 8.0 na escala Richter, sério. O terremoto então dá graças. Então vai superar suas metas. Aqui estou eu, Alex Street, somando nessa guerra. Vou mostrar ao mundo e a vocês uma nova vida, Jesus Cristo, o caminho, a única saída. Sei que o mapa não bota fé, não crê, fazer o quê? Porém próprio pra você, que o sangue dele tem poder pra fazer o amor nascer, o inferno estremecer. Cantos da gospel é a arma que o cão pagou pra ver. Vem, vem! Quem eu fui e quem hoje eu sou, um novo cristão, um brasão, todo louvor ao Senhor. Aleluia! Hosana nas alturas, aleluia! Somente ele me apoiou nas piores fases da minha luta. Quando cracas, noitadas, chaparas, os falsos amigos. Obrigado, meu Deus, por me livrar do inimigo. A Bíblia não é escudo, é mais que um berro intuitivo. A espada que provoca o pior dos abalos sísmicos.